deserto eu estou, guiado pelo Espírito. 40 dias a fome me faz sentir, Satanás vem me tentar, mas a palavra é meu abrigo. Nem só de pão viverá, em Deus eu vou persistir. Confins de Zabulon, a esperança resplandece. O povo em trevas viu a luz, a vida floresce. Chamaste os pescadores e suas redes deixaram. Seguiram-te, Senhor, e novos caminhos encontraram. Worship. Era cursinho de dois, bebê.